cidade onde o sol se esconde. Eu sonhei com teu olhar, mas o amor era só um eco e a dor começou a gritar. Traição cortou meu peito, a raiva veio me consumir. Tua voz um veneno, teu silêncio a me ferir. E eu me perdi na dependência, um coração arrependido, tentando achar a saída, mas já não sei que amor vivido. Mas eu vou deixar pra trás toda essa ilusão. O passado é só memória e eu busco minha razão. O melhor dos motivos é a força de recomeçar. A dor um dia passa e eu vou me libertar. Olhos que antes brilhavam, agora são só sombras. O amor que eu sentia virou só mais uma onda. Cada lágrima caída, uma história pra contar. Aprendi com a desilusão que é hora de recomeçar. Coração, não tema, a dor vai se dissipar. O amanhã traz novas cores. O amanhã traz novas cores e eu vou aprender a amar. Mas eu vou deixar pra trás toda essa ilusão. O passado é só memória e eu busco minha razão. O melhor dos motivos é a força de recomeçar. A dor um dia passa e eu vou me libertar. Caminhando pro futuro, deixando tudo. É saber que tudo passa. E eu agora livre vou encontrar minha graça. Caminhando pro futuro, deixando tudo no lugar. O que foi só uma fase, hoje é só um olhar.